Aleluia. Muito bom o nosso papo, mas vamos continuar, né, com Deus. Então vamos fazer a nossa intercessão chamando os perdidos. Não tem oração em debalde. Nós temos que orar até acontecer. E assim em qualquer área da sua vida. Você tem que orar até acontecer. O milagre, a resposta. Não pode parar. Não aconteceu? Tem que orar. E quando acontecer, tem que continuar na bênção orando até partir para a casa do Pai. Tá? Não pode parar. É uma constância. Então vamos entregar aqueles que não estão salvos, que nós amamos, você pode pôr o nome aí, nas mãos do Pai. Pai, eu intercedo por... Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Limpe a conta deles. Porque tudo que fizeram eu não recebi. Porque tudo que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus. E eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. Manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço. Pai, eu te peço. Que os anjos sejam enviados. Para visitar essas pessoas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Que as farão ouvir a sua voz. Que as farão ouvir a sua voz. E saber da sua presença. E saber da sua presença. Já imaginou isso? Só com o poder de Deus, que é tudo, elas vão saber. Igual você soube, igual eu soube. Jesus, eu te peço, por favor. Visita-os. Muda a atmosfera onde eles estão agora. Encha-os com a sua glória e com a sua presença. Para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça. Da sua misericórdia. Do seu amor. Eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isso já está feito. E eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. E estão cheios com o Espírito Santo. E estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora está feito. Eles mesmos vão decidir. A unção de Deus trabalhando e operando no coração deles. Eles vão querer a salvação. Glória a Jesus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2. E nós vamos ver aqui que Satanás, ele manda os seus demônios para investir contra a igreja, né, e contra cada pessoa salva individualmente. É assim que ele faz. E ele tem todas as estratégias dele. E Deus sabe como que é a operação dos ataques de Satanás. Porque Deus sabe a mente de Satanás. Então, olha a segurança que nós temos por Deus saber o que o diabo pensa a nosso respeito. O que, que ele está maquinando a nosso respeito. Então, isso é muito importante e a Bíblia nos dá toda a direção e ensino de como nós temos que fazer para nos prevenir, para nós ficarmos protegidos. E isso através da palavra e também do Espírito Santo. A oração em línguas é muito importante, porque o Espírito Santo vai nos proteger contra todos esses ataques do diabo. Então nós não podemos ficar ignorantes, como a palavra diz, sem conhecimento do que o diabo faz, das armas que ele tem, como ele age, como ele nos ataca, como ele vem para nós individualmente, como ele vem para a igreja, né, para destruir todo o plano de Deus e a salvação até das pessoas. Então, glória a Deus pela palavra que Deus nos deu, a palavra dele, para nós termos consciência de como que o diabo faz isso. Porque não é para nós, crentes batizados com o Espírito Santo, salvos, cristãos, ficarmos ignorantes, sem saber o porquê que o diabo está fazendo isso, como que Deus não fez, etc. Então, vamos acompanhar aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Então, nós já sabemos que tudo que o diabo faz, todos os ataques dele, vem do que ele é, mentiroso. É mentira. Tudo que o diabo faz é mentira diante de Deus, porque Deus é a verdade. Jesus é a verdade, ele diz. Então, o diabo é o oposto, é tudo mentira. Deus não vê o que o diabo faz como algo verdadeiro, mas sim mentiroso, porque ele é o pai da mentira. Então, já começa por aí que nós não podemos seguir nada do que o diabo põe. Mas se eu não tenho discernimento que é ele, eu vou inocentemente, sem conhecer a palavra, seguindo as suas ciladas. Mas o Senhor fala também na primeira carta de João, para quem está lendo bastante, no finalzinho, ele diz que não é para nós ignorarmos a presença do Espírito Santo conosco que nos ensina todas as coisas. Nós não podemos, porque nós não vamos poder falar para Deus que, ai, eu não soube, ai, mas eu, sabe, não vai ter desculpas diante de Deus. De jeito nenhum, porque ele está deixando bem claro nas Escrituras tudo que o diabo faz e tudo que nós somos e as armas que temos para lutar contra as mentiras e os ataques do diabo. Nós é que temos que lutar com o diabo, isso é uma guerra diária. Isso nós fazemos através da oração. Por isso que nós temos que orar, tá? Então ele diz que não é para nós, né, ignorarmos os desígnios dele, para que ele não alcance vantagem na nossa vida. De modo que Deus está nos alertando. Não é para o diabo levar uma vantagem. Tá certo? Não é demais isso, gente? Ele vem, Jesus falou que ele vem. Tem horas que ele vem e que não tem como parar, porque ele vem. Mas ele não vai ser vitorioso. Amém. É isso que ele está querendo que nós entendamos e aprendamos com a palavra. Que ele tem horas que não vamos poder impedir a vinda dele, porque ele virá. Mas ele não vai ser vitorioso, ele vai ser derrotado. E nós vamos ter a vitória. Por isso que não podemos desconhecer os desígnios dele. Temos que saber. Nós temos que conhecer Deus e temos que conhecer o nosso adversário. Deus deixa isso bem claro para nós. Então, o religioso, o cristão religioso não conhece isso, não sabe disso e vive debaixo do jugo do diabo. Achando que Deus não faz, que Deus não pode, que Deus não quis. Não é? Então, vamos ver João, capítulo 16. Vamos ver o que, Jesus já fala sobre essa situação. João 16, versículo 13. Por isso que nós temos que orar muito mais. Eu estou orando em línguas. Versículo 16, capítulo 16. Nós estamos orando em línguas e de repente a mãe está confirmada na minha vida. Ah, parece que está tão sem efeito. Ah, mas eu orei hoje. Parece que... Isso daí, gente, é mente. Mente humana, mente natural, que já está atacando, se levantando, né, já com uma guerra contra o Espírito, para não orar. Para quê? Para que o diabo venha e eu não perceba e ele faça uma destruição na minha vida. Então eu tenho que orar sempre em línguas e não seguir estes pensamentos que se levantam na minha mente natural contra os pensamentos de Deus. Estão acompanhando? Não, eu tenho que orar. Por quê? Se é o diabo que já está vindo, o Espírito Santo já está me protegendo. Ele já está me mostrando algo do que eu tenho que fazer para o diabo não ser vitorioso. Ele vai ser derrotado. Essa é a grande vantagem que nós temos sobre o diabo de termos o batismo com o Espírito Santo. Sermos cheios com o Espírito Santo. Gente, isso é uma glória. Então, versículo 13 aqui de João 16, Jesus está falando: quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Então, ele está dizendo que ele vai me anunciar. O Espírito Santo, ele vai mostrar-se, olha, eu já estou vendo uma fumacinha ali, o meu espírito. Gente, é por isso que nós temos que ser guiados pelo nosso espírito. O nosso espírito sente, o nosso espírito vê, o nosso espírito sabe, o nosso espírito percebe, o nosso espírito conhece. É bárbaro, porque nós estamos com o Espírito Santo lá. Então, o meu espírito está captando o que está no reino do espírito, no âmbito. Então, eu sei, talvez eu não saiba tudo como, mas eu sei que eu tenho que me prevenir, porque o mal já está vindo. Né? Jesus falou assim, olha, vocês sabem quando que vai chover, porque vocês veem aquelas nuvens próprias. Né? Ele disse, então nós sabemos que o meu espírito está captando, está sabendo que tem alguma coisa que não está boa. Eu estou sentindo, eu sei ele dentro de mim. Eu ainda não sei direito o que é, mas então eu vou permanecer em oração. Se você não é uma pessoa que ora muito em línguas, muito eu digo, digam muito. Muito não é 15 minutos. Tá? E de repente nem uma hora, mas tem que ser um acúmulo de horas que você já orou e continua orando. Muito. E lê muito Bíblia. Você vai ter esta percepção. Para você entrar na brecha da situação, para o diabo não trazer destruição. Porque Jesus falou que ele vem para quê? Olha, só para quê? Matar, roubar e destruir. Ele não vem para dar beliscão. Quando ele vem, se ele achar a condição, é para isso tudo. Ele é isso tudo. É o nosso adversário, é o nosso inimigo. E nós não podemos brincar com ele, porque ele vem para as nossas vidas. Ele, os ímpios já são dele, ele faz o que ele quer. E tem muitos cristãos ignorantes na palavra que dizem, mas aqueles lá nem oram, olha, não acontece nada. Nós não temos que nos comparar com ímpio, porque se eles partirem hoje, eles vão para o inferno. Eles não são pessoas salvas. Eles não têm nada com Deus. O Salmo 34 já diz isso. Nós não temos nada a ver com o ímpio, nós temos a ver com Jesus Cristo. Ele é o padrão, o exemplo da fé. Jesus. E para eu saber quem é Jesus, eu tenho que ler os Evangelhos e todo o Novo Testamento, ler muito, para saber o que é que está acontecendo, por que é que o diabo está me roubando, me matando, acabando comigo, me destruindo. Por quê? Eu estou num lugar errado na palavra de Deus. Então me acompanha. Então eu tenho que, eu vou parar agora com a minha vida, eu vou ficar orando mais. Eu vou jejuar, eu vou ler mais a palavra, eu vou me entregar mais. E se você é aquele cristão que nem ora? Você nem sabe, meu bem. Você nem sabe o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer com você? Você vai precisar, sim, do psicólogo, do psiquiatra. Eles vão aí que não vão fazer nada na sua vida para melhorar. Eles vão ficar com um blá, blá, blá para te enrolar, porque é coisa mental. O diabo não se vence com nada mental, mas no espírito, com a palavra e o Espírito Santo. Vocês estão me acompanhando? Então, não adianta você querer resolver a situação íntima, pessoal, familiar, qualquer coisa, de negócios, profissional, com pessoas profissionais. Você tem que resolver os seus problemas com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Pois ele é Deus, o absoluto, o poderoso, que sabe todas as coisas e tem o comando sobre tudo, se eu deixar. Vocês estão acompanhando, querido? Então, o Espírito Santo, ele vai me avisar. A palavra de Deus vai informar como que ele vai fazer até. Se eu estiver bem fundamentada na palavra, ela estiver dentro de mim, eu vou saber, através do Espírito Santo, como que eu vou agir quando o diabo vier. Você não acha isso, Márcio? Porque Deus, Jesus já falou aqui, olha, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará. É na verdade, que é a verdade. A verdade, a palavra. É lá que ele guia. Por isso que eu tenho que pensar a palavra. Eu não posso pensar igual uma pessoa sem o Espírito Santo pensa. Sem a palavra. Vocês estão acompanhando? Por isso que não adianta eu ler Bíblia e não orar em línguas. Eu tenho que ler Bíblia e orar em línguas. São duas coisas juntas. Tá? Eu tenho que ler bastante, prestar atenção no que eu estou lendo. Ler bastante, de repente em voz alta, para eu prestar mais atenção. Orar em línguas. Porque ele vai, o Espírito Santo vai me guiar, na verdade, porque ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai falar para mim tudo o que ele ouviu lá no céu, de Jesus e do Pai. Olha, gente, quem que pode... Isso é a glória, faz favor. Você faz favor dar um glória bem alto. Quem adora? Só eu que estou aqui regozijando nessa glória? Meu Deus, você vai ter tudo o que o céu tem. Direção de Deus, você tem que ser uma pessoa espiritual e não carnal. Carnal é que pensa só com a cabeça. Pensa com a cabeça, não com o espírito. E segue a cabeça, vai dar no buraco. Não tem Deus. E aí que você um dia aceitou Jesus e você está fora da doutrina. Você anda só com a sua parte carnal, não com Deus. Você leva a sua vida com a sua capacidade, não com a presença de Deus, com o poder dele. É diferente. Aí quando você precisar derrotar o diabo nessas áreas que ele vem atacar, você não tem força, você não tem estrutura e talvez não dê tempo. Tá valendo? Então, ele vem e ele vai anunciar o que está para ouvir. Não só para a minha vida ministerial, o que Deus quer. Porque você tem que saber o que Deus quer. Você não pensa que você aceitou Jesus, vai ficar sentadão a vida inteira. Você pode, mas não é isso que Deus quer. Você tem que ser uma pessoa atuante no Evangelho, no corpo de Cristo. Só que você vai ter que morrer para você. Mas aí a tua alma não quer. A tua alma quer prazer do mundo. A tua alma quer os benefícios carnais para você. Prazeres só para você. A tua alma não quer o prazer de Deus em você largar o seu prazer e servir uma pessoa por prazer, para ela ser abençoada. Agora, se você orar muito, você vai entrar nisso. Então, o diabo age com muitos enganos nessa área. Também. Tá valendo? Ele também mata a sua vida espiritual. Você não aceitou Jesus, nasceu de novo, você foi batizado com o Espírito Santo, mas ele pode matar isso tudo. Ele mata. Ele mata e deixa as pessoas sentadas, aí chocando na cadeira da igreja até partirem. Muitos nem salvos estão. Certo? Estou sempre falando isso? Então vamos ver Mateus capítulo 11 agora. Então por isso que nós temos que orar, gente. É um prazer ser de Deus, servir a Deus, saber o que Deus quer para você na sua vida. Você não acha isso bacana? Amém. Ah, mas então, mas aí você não pode ser você. Você tem que ser igual Paulo diz, né? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém. É isso aí. Então agora, veja aqui, neste pedaço de Mateus 12, nós vamos ver aqui, assim, o que, que é uma mente religiosa? Para você entender e para você cair fora. Veja versículo 22, então. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e ver. Jesus curou o cego e mudo, era um diabo. Tem doenças que não é diabo. Jesus simplesmente diz, esteja curado. Nós não vamos estudar isso agora, mas eu tenho esse estudo para fazer. Ser curado, pessoa curada. Nos casos, Jesus expulsa o diabo e diz ser curado. Então, no caso aqui, essa doença era diabo, que não deixava essa pessoa ver e falar. Então, Jesus expulsa o diabo, curou e tirou dele esse diabo. Era um demônio. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, fariseus, você pode pôr, religiosos. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebub, que é o diabo, maioral dos demônios. Então, os fariseus não entenderam nada o que Jesus fez, que era uma operação espiritual, que era de Deus mesmo. Tá? Então, eles acham que isso é diabo. Então, Jesus vem explicar para eles que não é pelo poder do diabo que você faz isso. Então, Então, na sequência, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, Jesus não podia estar com o diabo e expulsar o diabo. Então, o reino está dividido, é isso que ele está falando, ok? E se eu expulso demônios por Beelzebú, por quem os expulsam? Vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Quer dizer, vocês são filhos, vocês são filhos que estão com os diabos, com os demônios. Vocês não expulsam ninguém. É isso que ele está falando. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém? Nós estamos no reino de Deus para expulsarmos diabos. Oh, glória. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Então, ele está mostrando aqui que nós temos que andar no poder do reino, que a nossa força tem que vir do reino de Deus. É isso que ele está falando. O religioso nem entende isso, nem sabe fazer isso. Às vezes a pessoa fica lá querendo expulsar diabo, fica numa coisa, numa força. Tudo humano. Sem que a unção flua, porque não tem ainda o alicerce da palavra dentro de si. Então, nós precisamos entender que quando o diabo vem, ele vem, no caso. Vocês estão vendo uma ação do diabo aqui numa pessoa e Jesus querendo ensinar para os fariseus que agora vocês, no reino de Deus, vão ter o poder, a autoridade do meu nome para expulsar diabos. Jesus está querendo ensinar isso para eles, mas eles não aceitam de jeito nenhum. Não é? E Jesus, é isso que ele está explicando aqui, porque eles estavam sob a autoridade do diabo, né? Os fariseus, vocês estão acompanhando? Eles não expulsavam o diabo porque estavam sob a autoridade do diabo. Então, nós precisamos entender que o diabo, ele tem uma visão de como que ele vai atacar o corpo de Cristo e a igreja de Jesus Cristo, tá? Então, ele fica maquinando como que ele entra na igreja e como ele ataca. Por isso que Jesus falou aqui, que como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Nós temos que entender que nós não vamos ficar mais amarrados pelo diabo, mas ele vai ficar amarrado com a autoridade que Jesus está em nós. É isso que ele está falando, né? E nós vamos entender que o diabo vem então para nos parar. Ele vai vir agir num território, num lugar, numa cidade, aonde o evangelho está se expandindo verdadeiramente, com os dons, com a unção do Espírito Santo, onde está havendo crescimento espiritual. E é tudo isso que ele não quer, de jeito nenhum. Então ele vai vir com enganos, por isso que eu preciso do Espírito Santo. Ele vai causar um mal-estar na Assembleia. Porque ele não vai entrar, tipo, aqui dentro, gente, já de chifre de gato e fazer alguma coisa aqui, pra todo mundo, ai, diabo, sai daí. Ele não vai. Como a gente já viu, ele vem roubar a palavra de Deus das nossas vidas. E ele vai vindo sutilmente, invisível. Ele é invisível. E ele entra e ele vai agindo na mente das pessoas, causando mal-estar nas pessoas e causando uma percepção falsa, errônea, contra o pastor, contra a liderança, contra os próprios irmãos. Mas a ponto da pessoa ficar tão atacada com isso, que ela larga a igreja. Ela não tolera mais ficar na igreja. Então, quando as pessoas estão crescendo espiritualmente, aí que elas têm que estar mais atentas ao ataque do diabo. Não é? Porque Jesus está mostrando aqui para nós que nós temos que tomar cuidado. Então, é nessa hora que o diabo vem, é que cada indivíduo tem que expulsar o diabo. É onde as pessoas vão entrar em guerra com o diabo. Ah, eu não estou me sentindo mais bem nessa igreja. Ah, eu não sei o que é. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que saber que isso é um ataque. O diabo está invisível, mas perceptível. Você sabe? Peraí, eu não gosto mais de olhar para aquela pessoa, eu não vou ficar mais desse lado aqui, eu não gosto, eu não estou gostando daqui, essa pessoa também está com essa conversa toda hora, eu não, isso aqui está muito chato, e depois isso aqui também é longe, eu não venho, isso daqui também não vai dar em nada, isso é bobagem, ai, mas isso daqui, ai, eu não estou aguentando, ai, eu não... Ah, eu vim aqui, em vez de eu melhorar, eu piorei. Pois é. Não é que essa igreja está pregando o diabo, está favorecendo. O diabo está contra você. Ele está de olho em você. Ele quer destruir você. Ele quer tirar você da verdade. E cabe a você expulsar este diabo. Entrar em guerra com ele. Vocês estão acompanhando? Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então, se você orar bastante em línguas, você vai perceber isso. Você vai começar a perceber. O pastor dele fala tudo isso no livro dele. Tudo muito claro. Mas hoje eu resolvi trazer aqui na Bíblia, em vez de ler lá. Depois, outra hora, a gente lê para ir acrescentando. Tá? Então, todas as pessoas passam por isso. Eu já estava incomodada lá na igreja do pastor dele um dia, mas eu já não estava aguentando. Ela disse, o diabo fazendo 1000 pressão na minha vida. 1 milhão de pressão. Aí eu estava em casa orando e eu falei assim, ó, você só não vai lá se você não quiser. Eu já te dei mala, jogo inteiro de mala. Te dei a passagem, te dei o hotel, te dei dinheiro para você ir almoçar, se você quiser, ainda para pagar para todo mundo. Te dei dinheiro para você dar de oferta, te dei dinheiro para você comprar material. Te dei dinheiro para você pôr na mão do pastor que você pediu. Você só vai parar se você quiser. Você vê esse negócio de diabo cedendo. Porque Deus já te deu tudo. Vocês estão me acompanhando? É por isso que a igreja que segue o Evangelho, na unção do Espírito Santo, aprendendo o fundamento, a doutrina correta de Jesus, ela nunca é muito cheia. Porque é selecionada. Deus não está atrás de multidão, mas de seleção. E eu vou dizer para você, você vai ter que enfrentar o diabo, então você cai fora. Por isso que Jesus falou para aquela multidão que começou lá, ai, mas vem agora, né? Está muito difícil. E viraram as costas e saíram, foram embora e largaram Jesus. Só os 12 ficaram lá. Jesus foi vocês, não vão? Porque vocês não vão? Vão também. O que vocês estão fazendo aqui? Mas Pedro, sob a unção do Espírito Santo, disse, mas só tu tens palavras de vida eterna. E é a ti que nós vamos seguir. Ah, muito bem, Pedro. Agora foi pelo Espírito Santo que você falou. Então, realmente, só os 12 ficaram. Porque o resto foi embora. E vocês? Quem vai ficar? Quem vai embora? Mas eu não estou me importando quem vai, quem fica, quem vai. Quem... Eu fico preocupada no sentido que vai se estrumbicar lá na frente. Porque vai andar com o diabo e ele vai enrolar a vida. Você tem que aprender a se livrar do diabo e levar uma vida espiritual. E saber o que Deus quer de você. Deus tem um plano para a sua vida, para você ser executado no corpo de Cristo ainda nessa geração. Antes de você partir para a casa do Pai, existe ainda algo para você fazer? Não é você ficar dormindo, mas você pode se você quiser. Não tem importância. Você vai lá falar com Deus quando você chegar lá. Isso é problema seu e dele quando chegar lá. Ele é que vai falar com você. Mas que ele não diga eu nunca te conheci, que isso é chato. Vai ser horrível. Deus me livre, porque ele falar isso está fora, né? Está fora do céu para quem ele falar isso. Mas, muito bem, então o diabo está aqui me atormentando, me atrapalhando. E tal, e eu comecei a orar. Bom, o que, que eu fiz? Eu expulsei o diabo. Ele saiu de mim, ah, está gostoso agora aqui na igreja. Só que está assim mais agradável. Nossa, eu acho que a Ana Maria mudou um pouquinho assim, a pregação dela, ficou melhor. Ah, que bom, é porque aquela pressão do diabo foi rompida na sua vida. Porque você orou, houve alguma intercessão aqui. O diabo saiu. Ele saiu. Então você continuou, ou você voltou, não sei. Mas ele não vai deixar você, porque o chefe dele vai mandar ele voltar. Só que ele já perdeu o poder, porque ele já foi mandado embora. Ele sozinho não entra mais aí, porque você expulsou ele. Ele vai trazer mais 7. A pressão é muito forte para a pessoa ficar. É muito pesada. E Deus ensina tudo isso aqui na palavra, de como que nós vamos vencer isso tudo aqui. Ele está nos ensinando. Vamos ver Lucas 11? Então, não, Lucas 11 não, queridos. Vamos ver 1 Coríntios. Eu quero ir lá primeiro. Vamos lá. 1 Coríntios agora, capítulo 12, que é sobre os dons. Então, vocês têm que entender o seguinte. Nós temos que vencer o diabo não só, meus queridos, nos ataques em outras áreas da nossa vida, família, financeira, bababá, mas também na nossa vida de comunhão com Deus. Porque se eu vencer isso, o resto eu vou conseguir. Porque eu não vou parar, eu vou crescer espiritualmente, eu vou comandar no Espírito. Tá certo? Estão me acompanhando? Então, na 1 Coríntios capítulo 12, nós vemos aqui, versículo 7, mas eu não vou ler tudo isso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, com os dons, tá certo? Ele vai listar os dons. E no versículo 28, ele diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, o que o diabo faz para confrontar com estes dons do Espírito Santo que Jesus concedeu à igreja? Né? Para que os seus servos ministrem, tenham o seu chamado e operem no corpo de Cristo. O diabo vem, então, com sutileza, ele vem como sósia. Ele vai vir, eu não vou trazer o ensino hoje aqui, mas ele vai vir com os mesmos dons, mas só que sósia, fazendo mentiras para enganar os cristãos. Tá? Ele não só vai dominar tipo uma região inteira como um país, mas ele também vai dominar e governar em lugares menores como cidades ou igrejas locais, dominando, para que a doutrina fique errada, para que seja implantado outro Deus. Estão acompanhando? Então vocês que estão orando já bastante, tem algumas pessoas aqui que estão fundo investindo, tem que ter cuidado com isso. Porque vai chegar uma hora que você vai se implicar muito comigo. Você vai ficar muito enjoado de mim. Você vai ficar... chata. Ela aí é chata. Não aguento. Pressão, porque você está crescendo, você tem que vencer esse diabo. Porque eu estou te ensinando. O diabo não quer. O diabo quer que você suma daqui, voando e nunca mais apareça. Tá? Porque aqui não é lugar para você ficar, o diabo vai falar. Aqui não é. Porque aqui você não faz nada. É só ela que faz tudo. Ela quer tudo. Ela pensa que ela é tudo. Ela faz tudo. Mas quem que pôs aqui? Foi Deus, porque ninguém levantou ainda. Porque quem levantar, ele vai pôr. Eu vou sentar, ó, que beleza. Eu vou ficar aqui em pé no meu salto. Fico sentado, perna cruzada, igual você, recebendo. Dá uma chance para mim. Amém? Então, querido, tem coisas para você fazer para funcionar. Porque se eu não tivesse a perna direita, eu ia ser um saci-pererê pulando com uma perna só. Então, o corpo de Cristo está assim, está pendendo. Deus usa o máximo quando uma pessoa, ele pode levantar aquela pessoa. Ele vai usar mesmo tudo. Sabe? Até o bagaço da laranja ele vai usar. Ele usa tudo, ele não perde nada, né, cara? É aquela máquina que desce a laranja inteira, sem cortar, põe lá e já... É isso que ele faz. Por quê? Não levantou. Mas então, cuidado, porque o diabo vai vir sutilmente com mil conversas na tua cabeça. E se você não orar muito em línguas, você nunca vai chegar no seu chamado. E você não vai vencer o diabo nem na sua vida pessoal. Porque para você chegar no seu chamado, você tem que vencer na sua vida pessoal tudo que está enroscado aí. É assim que tem que ser. Eu tenho que vencer tudo que está aqui. A minha vida pessoal, minha vida familiar, a minha vida, enfim, de saúde financeira e de tudo mais. De emoção e tudo mais. Sentimentos, tudo mais. Para eu poder entrar lá no reino de Deus, num posicionamento que Deus quer me colocar. Para que o diabo não me mate lá, não acabe comigo lá. Não me destrua. Tá valendo? Mas se você for crescendo muito, ele já vai dando alguma coisinha para você ir treinando. Porque não é assim que você vai receber um diploma e agora você está formado, pode ir. Isso não existe. Se você já começar, sabe, a mostrar um botãozinho da flor ou do fruto, ele já começa a usar. Porque já tem toda uma promessa para aquilo crescer e amadurecer. Tá valendo? Vale a pena, meus queridos. Isso é o evangelho. Jesus veio para isso. Tem gente que pensa que para a igreja só vai lá no domingo, né? E sei lá, fazer um sinal da cruz, sei lá, meu, tentar lá, nem sei, ai Deus me ajuda, Deus me ajuda. E vai embora. Com os mesmos problemas, vazio, cheio, né, angustiado, sei lá, fui lá na igreja um pouco, ai, me alivia um pouco, mas tá tudo aqui. Tá tudo aqui porque você nunca entregou sua vida a Deus, né, para nós sermos isso. Então a palavra de Deus nos mostra também, não vou em Efésios capítulo 6 agora, a armadura de Deus, de como nós vamos ficar protegidos contra o diabo quando ele vem nos atacar em todas as áreas. Então não é só na área financeira que ele vai atacar, não é só no relacionamento, não é só na saúde, não é só na profissão, não é só nas emoções, mas ele vai atacar na sua caminhada com Deus, com Jesus. Isso ele não quer. Ele põe uma coisa ruim em você e você não percebe que é o diabo e ele faz você parar de orar. Faz você parar de vir na igreja. E quando você vem na igreja, você quer mais é morrer. Acho que vou fazer cama já agora. Fazer uma rede por lá no fundo, você está lá deitado, contando, e nós estamos aqui, né? Porque a igreja é um saco para você. Se você senta aqui, você chega aqui, ah, credo, tudo menos isso. Você lá tem condição de adorar a Deus, de erguer os seus braços, se entregar a Deus? Claro que não, pois nem na sua casa você está aí. Como é que você vai fazer aqui? Aqui você não vai fazer nada, você vai dormir, morrer. Mas aqui é para você viver. É para você praticar. É para você ter vida. É para você receber uma unção que está aqui, que vem de uma condição diferente daquela que você faz na sua casa. Para ser um todo, para você servir a Deus. Então não se engane, não deixe o diabo acabar com a sua vida. Existe a armadura do cristão quando você vai andar protegido e fortalecido contra Deus. Esse é o evangelho. Essa é a mensagem do evangelho. Tá? Então nós precisamos tomar cuidado com o diabo. Então é isso que rola aqui dentro dessa igreja. E rola dentro das igrejas que estão com o mesmo ensino. Existe no mundo. É qualidade, não é quantidade. Porque são essas pessoas que Deus vai usar. Então veja 1 Timóteo para encerrar, tá valendo? Amém. 1 Timóteo, capítulo 4. Ah, sabe uma coisa? Eu nem sabia que eu ia pregar isso. O pastor lá da igreja que eu fui pregar falou lá para as filhas, o pessoal que estava do lado. Nossa, você não sabe. Aqui eu pensei que a pastora Ana Maria já fosse, né? Dá uma puxada, né? Mas ela foi muito lá, e pastora? Porque lá no segredo ela dá uma puxada, hein? Você acha? Eu nunca vi a pessoa, já vou dar uma puxada dessa? Eles vão sair pela janela voando. É filho que está aprendendo. Peraí, vai para a escola, você não vai faltar não. Cadê a lição? Como foi? Não, não vai brincar, não vai sair, não vai fazer. Não, vai estudar. Você tem que me trazer nota boa, que aí já começa. Enquanto ele não vai na escola, você diz, pô, filho, vai brincar, vai brincar. Tem importância, mas depois que ele começa já cadê a liçãozinha? Não, senhor, não tem nada, não vai receber, não vai brincar, não vai com ninguém. Vai, já começa. Não é assim? É. Obrigações. Vocês têm obrigação para fazer na tua vida com Deus. Você só vai ganhar, gente. Você vai sair da mão do diabo e vai andar com Deus. O negócio é vencer o diabo. E você tem que descobrir que ele age na tua vida assim, ó, você não percebe. É ele que comanda a sua vida em vez de ser Deus. Porque está cheio de gente ímpia, próspera, está sucedida, bem sucedida, e falsamente andando bem, mas está tudo horrível, né? A insatisfação e tudo mais, não está vencendo nada. Mas não é para a gente examinar isso. Nós temos que examinar a qualidade de vida que Jesus nos deu, que nós vamos saber enfrentar o diabo. Pisar na cabeça dele. Na hora que ele vem, parece que ele vai destruir e acabar. Porque ele não quer que você ande nisso. Ele quer te desestruturar emocionalmente. Se você anda com Deus, você não tem esse tipo de cansaço. Você tem cansaço? Você fica varrendo isso aqui, limpando, tirando poeira, pintando. Ai, meu Deus, de noite você deita e dorme. O que o diabo faz com você? Ele suga a sua força espiritual. E você só renova e restaura isso quando você senta e ora e levanta seus braços e adora a Deus. Aí você fica renovado, forte. Talvez você nem durma à noite, mas passou horas fazendo isso. Você está ótimo, com força. Que aliás, levantamos uma hora mais cedo hoje, né? Já vi, em vez de eu levantar cedo, eu levantei às 5, cara. Meu outro estava assim, ó, grudado. Minha cabeça, não. Levou bem uma hora para isso passar. Ai, acho que quando eu chegar eu vou deitar e dormir, minha alma. Vamos dormir. Não, quando eu chegar na igreja, eu vou dormir direto. Ah, cadê o sono? Tá solto. Tá? Então, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente, você entende essa palavra? Que nos últimos tempos, já estamos nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de credo. Que horror! Aonde ensino de demônio? Lá no terreiro da Macumba? Aqui. Por isso que não é tudo que dá certo. Não adianta a gente estar ouvindo coisa errada. Está se encher de lixo. E ainda aquele lixo começar a dominar a nossa vida. Está valendo? Tem assim de demônio dentro da igreja ensinando coisa errada. E quando ele está ensinando, está usando a liderança que ensina. Já chegou uma pessoa lá com uma carinha de boa, todo dia solícita daquela pessoa, muito alegrinha, muito educada. Ai, e tem já um jeito de liderança. Ah, então você, ai que bom, começa a dar uns testemunhos lá, não sei o quê. Blá, blá, blá. Ah, então vem pregar. Pronto, vai passar o quê? O que essa pessoa sabe? Aonde? De quem que ela recebeu? O que é isso? Pronto, começa a tacar lixo em cima do povo. Enganos e mentiras. Esses são os demônios que estão vendo aqui. E fora aqueles antigos, né? Que já estão lá formados há 30, 40 anos na teologia. Ensinando bobagem. Coisas que nunca os montes vão ser movidos. Nunca uma doença vai ser curada. E assim vai. Está valendo? Então depende de quem? De nós. Porque Jesus, o Deus glorioso, maravilhoso, poderoso, único, morreu na cruz. Ele venceu por nós. Ele foi na frente e venceu. E nos deu essa vitória. Agora a gente regata as mangas. Usa a armadura de Deus. E cresça espiritualmente e vença todos os diabos. Para você andar no reino de Deus. Não é fácil, porque vai ter muito diabo e ele vem de maneiras disfarçadas. Colocando, ele vai tentar você em todas as áreas para arrancar você. Para tirar você da igreja. Para tirar você da oração. Para colocar ensino errado aí dentro de você. Para te levar para o inferno. Para te enganar. Então você tem o Espírito Santo que vem, já veio, já está aqui, você já é batizado com o Espírito Santo para te ensinar o que há, o que vai vir. Em nome de Jesus. Valeu? Então, gente, lição de casa. Glória a Deus.